é nós que tá. O bonde da limpeza vai passar. E cheiro do mundo limpando toda a sujeira. Os neguinhos tipo eu que não tão de bobeira. Sinta a confiança no meu taco. Conquistar espaço sem ser pela saco. Conspirou, me julgou e deseja mal pra mim. Não vou recuar, sei quem sou. Me afasta de quem achou. Quem se sujou foi pro mar e naufragou. Não para, nasce pobre com vergonha na cara. Caminhando e desviando do bote da serpente. Que tá camuflado entre toda a nossa gente. Até o fim sou chapa preta. Transformado o mundo com o poder de uma caneta. Um pouco mais que uma boa levada. Me mantém aceso depois que a base acaba. Rio de Janeiro minha casa, CDD meu lugar. É necessário ter talento pra se destacar. Inveja no bar, maldade na voz do comédia que atira contra nós. Não vou recuar, sei quem sou. Me afasta de quem achou. Quem se sujou foi pro mar e naufragou.